Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes já falei, te amo sem querer. Quantas vezes me enganei, tentando achar você. Até pensei não me entregar pra mais ninguém. Aí você vem e me faz tão bem. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi inventado. Você, até pensei não me entregar pra mais ninguém. Aí você veio.